Yeah, viaja não firma. Caçadores de harmonia, CTS Kamikaze. E aí, gangstão? Gozar com o pau dos outros é fácil. Rap virou picadeiro e tá cheio de palhaço, pagando do que não é, falando o que não faz. Na frente das quadrado, gangstão ninja pra trás. Gozar com o pau dos outros é fácil. Rap virou picadeiro e tá cheio de palhaço, pagando do que não é, falando o que não faz. Na frente das quadrado, gangstão ninja pra trás. Ha, o picadeiro tá cheio de patati patacolar. Na frente da parabelo, gangstão chega a mijar. Goza com o pau dos outros, esse rap tá foda. Na frente das quadrado, patata borra as orvas. Formiga sabe a folha que rói, o mato que lenha. Os cozinhos de apertar salame, paga de MC resenha. Mosca de padaria, mijão pra trás. O picadeiro tá cheio de palhaço, que só fala mas não faz. Olho emocionado, de feiura é nas ideias. Pagando de gangstão, no circo sem plateia. É um meme, é um nerd, seu porra louca. Vê se aprende a cantar, tira meu ovo da boca. Vou enfiar o cano no teu, engatilhar, senta o aço. Vai perder o ar de copa por se passar por um palhaço. Tá mijando no barranque, pagando de estrelinha. Raspa o rabo com a unha e joga água fora da bacia. Respeitável público, bem-vindo ao espetáculo. Rap vivo, picadeiro e tá cheio de otário. Da cartola sai faísca, da mango refrigerado. Na frente das quadrado, gangstão morreu cagado. Gozar com o pau dos outros é fácil. Rap virou picadeiro e tá cheio de palhaço, pagando do que não é, falando o que não faz. Na frente das quadrado, gangstão mija pra trás. Gozar com o pau dos outros é fácil. Rap virou picadeiro e tá cheio de palhaço, pagando do que não é, falando o que não faz. Na frente das quadrado, gangstão mija pra trás. Tem muitos por aqui, por ali, vários cantos. Quer gozar com o pau dos outros e depois pagar de santo. O seu flea não tá nem vendo e quer pagar de louco. Sugando até o osso mesmo, dando no sufoco. Fala que ostenta, mas dá tchau de mão fechada. Vive de fachada, usa os manos de escada. Cara canalha que só deixa falha, que nunca batalha, conversa sua palha. Mente humilha, essa é sua trilha, otário ninguém mais cai na sua pilha. Gozar com o pau dos outros é fácil. Rap virou picadeiro e tá cheio de palhaço, pagando do que não é, falando o que não faz. Na frente das quadrado, gangstão ninja pra trás. Gozar com o pau dos outros é fácil. Rap virou picadeiro e tá cheio de palhaço, pagando do que não é, falando o que não faz. Na frente das quadrado, gangstão ninja pra trás. Na quina do barraco, pondo fogo na madeira. Viajando nas pessoas que não são verdadeiras. Que ostentar o que não tem, já não sei mais quem é quem. Um 7-1 armado vende até pneu de trem. É muita charlatice, francamente dá licença. Só falta dar o c*** em nome de uma falsa crença. Paga de carrão de bandidão, fala que é foda. Bancas vagabundas no motel com várias drogas. E no dia seguinte o sonho vira pesadelo. Boa noite, Cinderela, whisky no copo com gelo. Gozar com o pau dos outros é fácil. Rap virou picadeiro e tá cheio de palhaço, pagando do que não é, falando o que não faz. Na frente das quadrado, gangstão ninja pra trás. Gozar com o pau dos outros é fácil. Rap virou picadeiro e tá cheio de palhaço, pagando do que não é, falando o que não faz. Na frente das quadrado, gangstão ninja pra trás. Gozar com o pau dos outros é fácil. Rap virou picadeiro e tá cheio de palhaço, pagando do que não é, falando o que não faz. Na frente das quadrado, gangstão ninja pra trás. Gozar com o pau dos outros é fácil. Rap virou picadeiro e tá cheio de palhaço, pagando do que não é, falando o que não faz.